tocam agora as melhores músicas em inglês. Joga o Benfica, elas não querem. querem brincar. Jogam e brinca, jogam e brinca. E nem querem namorar. Jogam e brinca, jogam e brinca. De nada vale teimar. Rapazes, brinquem com elas. Quando o jogo acabar, jogam e brinca, jogam e brinca. Elas não querem brincar. Jogam e brinca, jogam e brinca. E nem querem namorar. Jogam e brinca, jogam e brinca. De nada vale teimar. Rapazes, brinquem com elas. Quando o jogo acabar. Está algum tempo sem jogar. As meninas do Benfica ninguém as pode apurar. As mulheres de Portugal, sejam do Benfica ou não, quando jogam o Benfica, todas do Benfica são. Jogam Benfica, elas não querem brincar. Jogam Benfica, jogam Benfica. E nem querem namorar. Jogam Benfica, jogam Benfica. De nada vale teimar. Rapazes, brinquem com elas. Quando o jogo acabar, jogam Benfica, jogam Benfica. Elas não querem brincar. Jogam e brinca, jogam e brinca. E nem querem namorar. Jogam e brinca, jogam e brinca. De nada vale teimar. Rapazes, brinquem com elas. Quando o jogo acabar, jogam e brinca, jogam e brinca. Jogam e brinca, jogam e brinca. Jogam e brinca, jogam e brinca. De nada vale teimar. Rapazes, brinquem com elas. Quando o jogo acabar. Antena Lã, Antena Lã, Antena Lã.

Olá, senhor ouvinte. Esta informação é útil para si. Está sintonizado na Rádio Antena Web. Obrigado.